A Agência Nacional, numa rede brasileira de radiodifusão, apresenta A Voz do Brasil. Boletim informativo transmitido às 19h30, hora do Rio de Janeiro. Presidência da República. O presidente Getúlio Vargas, que se encontra em São Borja, no Rio Grande do Sul, inaugurou ontem ali a segunda exposição agropecuária do município. O chefe do governo foi alvo de manifestações populares e recebeu uma homenagem especial das classes produtoras locais, que lhe ofereceram um banquete no clube comercial. Declarando inaugurado o certame, durante o qual foi saudado pelo presidente da Associação Rural de São Borja, que manifestou a gratidão dos pecuaristas gaúchos ao chefe do governo pelo seu interesse em atender às justas reivindicações da classe, o presidente Getúlio Vargas pronunciou breve discurso, cuja íntegra damos a seguir. Disse o presidente Getúlio Vargas: meus amigos de São Borja, aqui estou de novo entre vós para inaugurar esta exposição agropecuária, que é um índice expressivo de vosso progresso e da contribuição do Rio Grande para uma das maiores riquezas do Brasil. Congratulo-me convosco pela excelente apresentação deste certame, que traduz um louvável esforço da Associação Rural, que o promoveu e bem revela a operosidade incansável do seu dedicado presidente. Lavradores e criadores do Rio Grande se reúnem aqui numa autêntica demonstração de trabalho sistemático e produtivo, que foi sempre um apanágio deste grande e generoso povo gaúcho. Agradeço as demonstrações de carinho com que me tendes distinguido e a gentileza de vossa hospitalidade para um conterrâneo com as contingências da vida pública afastaram do torrão natal, mas que a ele sempre esteve preso pelo coração. Não posso ocultar a emoção que me domina ao rever estes pagos, reencontrar velhos amigos de que nunca me esqueci e conhecer as novas gerações que vão crescendo e nas quais descubro novos amigos, filhos e netos daqueles homens que conviveram comigo e cuja presença alentadora me acompanhou através de anos e anos. Falando da sua satisfação em encontrar-se entre gaúchos, prosseguiu o presidente Getúlio Vargas: é sempre com indivisível emoção que revejo este meu ringão, essas paisagens familiares da terra que foi o meu berço e na qual espero findar os meus dias. Tudo aqui me fala dos tempos já distantes de minha juventude. Foi aqui nesta gleba gauchesca por excelência, que são os povos das missões, que me formei para a vida, que me iniciei muito jovem ainda nas lides políticas, as quais procurei sempre trazer o espírito de patriotismo, de desprendimento e de lealdade peculiar à gente do meu pago. Quando relancei o olhar por estes horizontes, abraçando a velha cidade missioneira e os campos que a emoldura, sinto penetrado na Congresso Nacional, Senado Federal. O senador Melo Viana apresentou um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que amplia o programa de primeira urgência e no qual se incluem os trechos rodoviários Rio Belo Horizonte, Barra Mansa Três Rios e Campina Grande João Pessoa. Esse requerimento será votado na sessão de quarta-feira. Na hora do expediente, o senhor Mozart Lago voltou a fazer considerações contra o projeto 1000 da Câmara dos Vereadores, que dispõe sobre o plano de grandes obras e para a qual cria um imposto adicional ao de vendas e consignações. Câmara dos Deputados. No expediente de hoje da Câmara dos Deputados, foi lida a mensagem do presidente da República solicitando a abertura de crédito especial para atender às despesas relativas aos exercícios de 1950, 1951 e 1952, com a Justiça Eleitoral. A seguir, para breves comunicações, sucederam-se na tribuna os representantes seguintes. Noticiário dos Ministérios. Ministério da Fazenda. A Casa da Moeda, no momento, trabalha em um regime de plena produção e tem feito sérios esforços para atender as crescentes solicitações de moedas divisionárias e selos, que partem de todos os quadrantes do Brasil. Desta forma, aquele estabelecimento atingiu praticamente o máximo de rendimento com o seu atual parque material e o governo cogita no momento de reaparelhá-lo, inclusive para fabricar papel moeda, tendo enviado ao Congresso mensagem especial pedindo crédito com esse objetivo. Ministério da Guerra. O ministro da Guerra, general Ciro Cardoso, regressou a esta capital de sua viagem aos estados do Paraná e Santa Catarina, durante a qual inspecionou as unidades, estabelecimentos e repartições do ministério sediados nesses dois estados. Realiza-se amanhã às 10 horas a cerimônia de encerramento dos cursos de 1952 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais na sede desse estabelecimento. Ministério da Aviação. O ministro da Aviação continua inspecionando os serviços acessos à sua Secretaria de Estado, tendo percorrido a linha Pirapora-Formosa, que está incluída no Plano Geral Rodoviário Nacional, como integrante que é do grande tronco ferroviário ligando o centro ao extremo norte do país. Amanhã, o titular da pasta da aviação, o senhor Souza Lima, prosseguirá na sua viagem de inspeção.